Boa noite. Abram suas Bíblias. No livro de Apocalipse. Deixem aberto a partir do capítulo 8. Paz, Senhor, irmãos. Apocalipse, capítulo 8 em diante. Nós vamos tratar a respeito da terceira visão. Para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos dando uma série a respeito de escatologia. E para quem não sabe o que é escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Já tratamos os quatro evangelhos, as cartas de Paulo, carta de Pedro, carta de Judas, o livro de Daniel. E agora estamos no último livro da série, que é o livro de Apocalipse. E quero rever algumas coisas hoje, tentar impossivelmente terminar a terceira visão, porque só de esboço são 8 folhas. Amém? Então, assim, eu vou tentar ler mais e falar menos. Como eu sempre faço. Ok? São 7 visões, nós estamos na terceira visão. Ok? Então vamos lá. Antes de considerar as 7 trombetas, primeira parte dessa terceira visão, desejo, em outras poucas palavras, resumir algo que já aprendemos em nosso estudo. Cada uma das 7 visões do Apocalipse refere-se, de modo geral, ao mesmo período, usando, porém, símbolos diferentes e enfatizando aspectos diversos no panorama histórico. Então, lembrando bem que a nossa visão está sendo tratar o Apocalipse dividido em 7 visões, cada visão é fechada dentro dela, ok? Elas não estão em ordem cronológica, o que muitas escolas teológicas erram em suas interpretações é porque procuram ler o Apocalipse numa ordem cronológica e é incoerente, é irracional, certo? Porque depois você entra no emaranhado teológico ali que você não sabe sair daquilo mais. Na minha aula de escatologia, dentro do seminário, eu fui obrigado a defender uma escola, que graças a Deus era a escola que eu acreditava. Deus é muito maravilhoso nesse ponto. E outros alunos tiveram que defender suas escolas. E a escola que ia por essa linha cronológica, chegou na hora de fazer perguntas, eu larguei um monte de perguntas ali que não tem respostas, né, e que foram perguntas que a gente foi tratando durante todas essas pregações a respeito da escatologia. Okay? Se você ler o Apocalipse em ordem cronológica, você já errou. Okay? Uma vez que você errou o caminho da interpretação, você vai errar na conclusão e tudo mais. Okay? Então, ouça lá, que vai ser libertador na sua vida, como foi na vida de muita gente aqui quando a gente começou. Amém? Que estava nas trevas do pré-milenismo e a gente conseguiu libertá-los, graças a Deus. Amém? Não há cronologia no livro de Apocalipse. Este é erro comum em certas interpretações populares desta revelação. Cada uma das 7 visões nos leva à segunda vinda de Cristo e ao julgamento final de todo o mal. A primeira visão de João, que vai dos capítulos 1 a 5, retrata Cristo com a sua igreja na terra e no céu, ontem, hoje e amanhã, o que é coerente com a palavra do anjo ao apóstolo. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Na segunda visão, capítulo 6 e 7, o Espírito começa a mostrar às igrejas os eventos históricos, a pregação universal do Evangelho e o sofrimento, perseguição e tribulação que se seguem. Mas, para conforto do povo de Deus, em todas as gerações, ele afirma que a igreja é selada, seu número é conhecido pelo Senhor da igreja. Amém? Entrando, então, na terceira visão. Nessa terceira visão, capítulos 8 a 11, assistiremos ao que acontece ao mundo que rejeita o Cordeiro de Deus. Veremos nações enfurecidas, pragas terríveis, julgamentos parciais, e no meio de tudo, a igreja sempre debaixo dos olhos do Cordeiro. Como antes afirmei, a terceira visão compreende o mesmo período da segunda e da primeira, só que veremos os acontecimentos por um outro ângulo. No final, porém, haverá a ressurreição e a proclamação do reino de Deus. Esta visão é aberta sob o som de trombetas. Trombetas. A Bíblia está cheia de trombetas, principalmente o Velho Testamento. Trombetas são códigos, mensagens em símbolos. Elas significam algo importante. Eis alguns exemplos. Êxodo 19, Josué 6, 5, por exemplo, lá em Êxodo 19, 16. Moisés é chamado por Deus para subir ao Monte Sinai a fim de receber os 10 mandamentos e o modelo do tabernáculo no deserto. Ele ouve uma voz como de trombeta e todos esses outros textos que estão ali. Ok? Então, pulando um pouco mais essa parte aí, é só uma questão de revisão, entrando então em Apocalipse 8. Ou seja, Fábio, você digitou à toa. Vai lá. Mas depois eu coloco o esboço lá no Metalcast e você pode abaixar. Beleza? Abram lá então no capítulo 8 e nós vamos fazer o mesmo esquema. Eu vou ler versículos e comentarei a respeito deles. Certo? Capítulo 8. Nós vamos tratar a respeito do sétimo selo. Nós tratamos a respeito dos 6 selos na semana passada e vamos tratar a respeito do sétimo selo hoje e toda a implicação que está dentro dele. Vamos lá. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus da fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo, tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar. Deus, nós queremos invocar o teu Espírito mais uma vez nesse lugar. A unção do teu Espírito, Deus, sobre a tua palavra, sobre cada coração, sobre cada mente que está aqui nesse lugar. Colocamos nossas mentes cativas ao teu Santo Espírito, Senhor. Queremos abrir nossos corações, voltar nossos corações em reverência à tua palavra, Senhor. E pedimos que a tua palavra venha falar com a gente. Venha ministrar mesmo no nosso coração, Deus, trazendo fé, esperança, compreensão, discernimento daquilo que é santo, daquilo que é o alimento do nosso espírito, que é a tua palavra, Senhor. Fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente nas trombetas, o que a gente vê aqui é um cenário de trovões, relâmpagos, terremotos, que representam o julgamento que está por vir. Das 7 pragas que cairão, 4 estão relacionadas a desastres naturais, que nesse caso não sei se pode chamar de natural, né? Porque é uma ação soberana da parte de Deus que usa meios naturais. Né? Porque quando você fala de desastres naturais é porque o negócio ia acontecer de qualquer forma, mas quando a gente vê uma ação divina em cima disso, é natural, pero no mucho, né? É e não é. Sim. Certo? Então, as 4 primeiras estão relacionadas a desastres naturais e as últimas 3 estão relacionadas aos homens, ou à humanidade de modo geral. Então, a primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde, ou seja, até as marihuana. Vai acabar a alegria dos maconheiros nesse dia aqui, né, ok? Certo? Cannabis vai ser extinta nesse dia. Então, maconheirada aí, ó, fica esperta que a abstinência vai comer solta nesse dia, certo? Então, ó, primeira tentativa de Deus em chamar a atenção do pecador é atingi-lo nas bases de sua vida. A terra, as árvores, a erva verde, de modo geral, ok? Então, Deus toca a natureza por meios naturais, por meios que a sua soberania permite que aconteça. Toda a natureza é atingida, de alguma forma, por essa soberania permissiva da parte de Deus, em que as árvores, toda a flora é atingida. Então, a primeira atinge a flora. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Então, a segunda chamada recai sobre o mar. Deus traz, de alguma forma, juízo sobre toda a natureza, em especial as criaturas marinhas, as criaturas marinhas e as embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo com uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. A terça trombeta recai sobre os rios e as fontes das águas. Lá em Jeremias 9,15 diz: Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vou alimentá-los com absinto e lhe darei de beber água pestilenta. Então, o que isso implica de modo prático, não sabemos. Só sabemos que o juízo de Deus descerá também sobre os rios e tornarão os rios, de alguma forma, como absinto, veneno. Lá em Jeremias 23,15 também diz: Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas. Portanto, é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Isso tem a ver também com essas falsas profecias, esse evangelho mentiroso que está sendo anunciado aí. Hoje eu estava vendo um cara pregando, não vou falar o nome dele porque ele é muito conhecido. Não? Está amarrado? Não falo. Estava indo tudo bem, uma maravilha, uma bênção. Daí chega nas suas conclusões, sempre tem que dar um jeito da coisa reverter para a prosperidade. Sempre tem que dar um jeito. E aquele bando de pobre assistindo daquele homem pregar, que não tem onde cair morto. Deixa de ser feliz, porque o propósito da sua vida a partir de então é ser abençoado. É alcançar riqueza. É trocar o carro velho. Porque não tem outro propósito na vida a não ser rico, ser abençoado. E toma posse. Toma posse. Toma posse. Nem para isso vocês servem, seus pobres. Poxa vida, que profeta está aqui. Vocês nem para fazer assim, ó. Né? Tem que concluir em alguma coisa. Não se fala em despojar-se das coisas. Não se fala nisso, em diminuir, em cruz. Né? Só umbigo é o que interessa. Money. Que é good, nós não have. Né? É essa a preocupação primária. Então está aí. Como consequência disso vem juízo sobre essas águas contaminadas. Isso é veneno para o evangelho, é veneno para a igreja, é veneno para a minha vida e para a tua vida. Mas Deus está permitindo, de alguma forma. Beleza, só que o juízo virá. O juízo virá sobre aquele que não lê a palavra, que não retém o que é bom, que não sabe olhar com discernimento para estas coisas. Né? Não é porque o pastor disse que você tem que dizer amém, não é porque eu falei por toda minha autoridade papal aqui, não é por causa disso que você tem que dizer amém para aquilo que eu falo? Verifique, averigue, vai lá na Bíblia, vê se o que eu estou dizendo é fato ou não. Se não for, joga fora. Pronto. Besteira. Idiotice. Não tome para a sua vida. Amém? Olhe, leia a Bíblia. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhante. É isso? Eu copiei da Bíblia online isso aqui. E a terça parte do dia não brilhante e semelhantemente à da noite. Acho que está errado, mas tudo bem. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa dos outros toques de trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Amém? A hora que eu falei ai, ai, ai, parecia que eu estava fazendo uma música sertaneja universitária, né, cara? Parecia o Michel Teló aqui cantando. Ai, ai, ai. Né? Essa trombeta tá meio sertaneja universitária, essa aqui. Não gostei dessa trombeta. Nesse julgamento parcial, o sol, a lua e as estrelas são atingidos. A escuridão sobre a terça parte do universo. O que eu acho interessante nisso tudo é que isso tem muito a ver com aquilo que Mateus 24:9 diz, por exemplo. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Depois, em Atos 2:19-20, e mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? De alguma forma, não sei como, de que maneira, né, alguns especulam de alguma forma tão assim, tão desfigurada, que a coisa até perde um pouco o sentido. Então, eu prefiro, pelo menos, tentar e ser o mais real possível diante daquilo que está se falando aqui e crer mesmo que o firmamento, as estrelas serão abaladas nesse dia. Em Apocalipse 9, a quinta trombeta, as próximas três trombetas, as próximas três trombetas recairão sobre os homens. Então vamos lá, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o céu, o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a alguma árvore, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Amém? Glória a Deus! Os selados não podem ser tocados por esses gafanhotos, demônios, seres, sei lá o que é esses bichos, que saem lá desse abismo e que vêm para tocar na humanidade. E o anjo fala assim: olha, vocês podem tocar em todo mundo aí, vocês só não podem tocar nos selados. Amém? Quem tem o selo do Espírito na sua vida não pode ser tocado por ninguém, a não ser pelo Senhor. Amém? Quando Ele permite, amém. Eu já apanhei de uns black metal uma vez. É, apanhei, não foi bem apanhar, mas levei um empurrãozinho assim. Mas magoou igual. Magoou do mesmo jeito, né? Daí foi legal, porque aí eu fui para casa assim, muito doido da vida, porque o cara tinha me empurrado. Fiquei bicudo. Estava nos 10, eu não podia bater nos 10. Aquele dia, porque eu estava no espírito. Aí, falei, não, hoje não dá, hoje não rola. 10, não estou no espírito, deixa quieto. Fui para casa, cheguei em casa, chorei. Chorei no colo da minha mulher lá. E por que Jesus deixou bater em mim, né? Fiquei louco da vida. E meu coração queria vingança. O sangue nos olhos. Eu orando todo dia, Senhor, eu perdoo. Aí sabe aquela historinha que tem um anjinho de um lado e um demônio do outro lado? Então, eu passei um mês assim, Satanás falava assim: mata, mata. E o anjinho: não, Pipe, ame, ore por ele. E o Satanás: mata, mata. E aí eu ficava ouvindo mais do diabo, né? Que é a parte mais fácil. Daí um dia eu estava com a Kate dentro do carro, parei num semáforo, adivinha quem passa na frente do meu carro? O black metal. Todo fio do capeta lá passando na minha frente, né? Falei, ó, Senhor, um a menos nessa vida, né? Um a menos. Eu só atropelo, não mato. Faço a extrema unção e o Senhor recebe na tua mão. Então, aí a Kátia só me deu uma seguradinha no braço, assim. Calma, calma, Satanás. Segura. Aí eu me acalmei e não atropelei o cara. Bem no fim, perdoei, mas também nunca mais apareceu na frente, graças a Deus. Eu falei, ó, Senhor, não tentarás o teu servo. Né? Então, glórias a Deus, porque os selados, eles não podem ser tocados pela ação do diabo. Amém? Os filhos do diabo batem você, mas o diabo não. Certo? Versículo 5. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Esses seres atormentariam os homens por um período de tempo. Ok? Então, assim, a gente não sabe ao certo esse período de tempo, se é para cada geração, ou se é para essa geração que, nesse caso, virá. Ok? Mas a verdade é que esses demônios estão aí afligindo a vida das pessoas. Você vê o tempo todo pessoas sofrendo por causa de ataques de Satanás diretamente. Né? Diretamente. Às vezes na sua casa você não sabe por que a coisa está feia. Né? Apesar de eu ser um cara que não sou muito fã do capeta, não falo muito do demônio, né? Não gosto de falar muito dele, porque eu tenho medo que ele venha pegar na cama de noite, então a gente... né? Não é muito bom se dar uma arriscada. Mas assim, isso não implica também que nós estejamos, de alguma forma, ignorando a ação do diabo no nosso dia a dia. Por isso Pedro fala, olha, cuidado, que o diabo está ao seu redor, como um leão, pronto a nos devorar. Amém? Certo? Tem uns aí que o leão olha e nem dá nem... Fala, esse aí é tão carne podre que eu nem vou comer. É, mas tem uns aí que eu sei que ele olha e fala, olha, esse tem gosto de santo. Esse é pão santo. Esse, se eu arrancar das mãos de Deus, vai ser maravilhoso. Tem homens de Deus nesse mundo que quando o diabo derruba, o estrago é muito grande, né? Tem uns que se permanecer na igreja, o estrago é pior ainda do que quando sair. Né? No versículo 6, naqueles dias, os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É difícil entender isso. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Versículo 7 em diante. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como os de leões. Ó, mais ou menos assim. Alguém não sabe quem é a figura ali? Esse é o famoso. Esse é o Ozzy. Sacanagem, tô zoando, tá, galera? Só pra... Que eu... Não, quando chegou nessa parte, assim, sabe por que eu lembrei disso? Porque uma vez um amigo meu pregou isso, e ele pregou falando que era o Ozzy mesmo. Falando que era... Olha, eu vejo aquele tal de Ozzy Osbourne lá, que ele, a figura dele, ele é bem isso aqui, a descrição, né? Aí eu falei, ah, não, vou sacanear, vou colocar lá em homenagem a ele. Daí eu coloquei o Ozzy ali. Ah, foi legal, né? Foi bom. Beleza. Finalmente uma engraçada, né? Continuando no espírito, depois que o Ozzy atrapalhou um pouquinho, vamos lá. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes as caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses, também num tempo curto. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais. Abaddon no hebraico significa destruição. E Apolion no grego é o destruidor. Vamos ler lá em Joel 2. Não precisa abrir sua Bíblia, você pode acompanhar também pelo Data Show. Versículo 1 a 11. Que é muito semelhante a esse texto. E Joel já havia profetizado isso lá no capítulo 2. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Eu acho tremendo essa palavra, o dia do Senhor. Ok? Guarde isso. Já está perto, dias de trevas e de escuridão, ou seja, sol e lua aí, dia de nuvens e de negrume, como a alva está espalhada sobre os montes, um povo grande e poderoso, qual nunca houve nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros. Assim correm, com o estrondo de carros, sobre os cumes dos montes vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restelho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante dele estão angustiados os povos, todos os semblantes empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem os muros, e marcham cada um nos seus caminhos, e não se desviam da sua fileira, não se empurram uns aos outros, marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas e não se detêm, pulam sobre a cidade e correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Então, em concordância com Joel, esse exército que vem para ferir a terra, ferir os homens, é um exército que vem da parte de Deus. Amém? Eu acho interessante essas declarações da soberania de Deus, mesmo sobre as ordens do inferno. Satanás age debaixo da soberania de Deus. O inferno age debaixo da soberania de Deus. Esses gafanhotos, esses exércitos que vêm para atacar a humanidade, todas elas estão debaixo da soberania de Deus. Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque é o chamado dele. É a voz dele. Ei, me ouçam, me escutem. Para que as pessoas ouçam, é preciso essa liberação, para que algo aconteça. Algo precisa acordar a mim e a você. Muita gente busca Deus mediante o sofrimento, né? Tem gente que só lembra de Deus na hora que dá aquela dedada na quina da cama. Aí ele lembra de Deus, né? Quando está tudo bem, ele não lembra de Deus. De alguma forma, Deus está chamando esse mundo. Quando a gente liga um jornal e a gente vê tanta destruição sobre a terra, eu me entristeço, obviamente, pela humanidade. Me entristeço pela natureza, pelo que está acontecendo nesse mundo. E, por outro lado, eu falo, graças a Deus. Não vejo a hora de acabar essa porcaria desse mundo. Obviamente que não é por isso que agora eu vou piorar as coisas, né? Procuro fazer tudo aquilo que eu posso para tornar esse mundo melhor. Mas a grande verdade é que muita gente não pensa nisso, né? Você quer ver eu ficar na carne e eu orar muito pelas pessoas quando fazem isso, é quando estão andando na rua, os caras têm a cara de pau de abrir a janela e jogar uma garrafa de cerveja, uma latinha de cerveja na rua, assim, né? Fico doido. Quando estou com a Kátia, eu... Só... Quando a Kátia não está perto, eu já abro... Buzino, dou um jeito, né? De orar pelo irmão e abençoar a vida dele. Sempre assim. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Soberania de Deus. Soberania de Deus. O número dos exércitos, eu acho interessante, antes de continuar isso aí, porque você vê que é Deus falando assim: olha, está vendo aqueles quatro anjos lá? Então, libera eles. Libera eles. Quem que libera? Quem libera? Deus. Alguém está morrendo aqui sem a permissão dele? Não. Deus. Deus. Soberano. Libera. Pode ir. Qual versículo eu parei? O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Pois estas três pragas foi morta, por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem falar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então Deus mais uma vez libera destruição, morte sobre os homens. Libera. Eu acho interessante isso, que para mim, assim, o maior argumento que os ateus usam para com a fé cristã é o tal do argumento do sofrimento. Né? O tal do sofrimento. Que se Deus existe, o sofrimento não deveria existir. Ou seja, as duas realidades são incompatíveis na mente dos ateus. Para eles não há compatibilidade entre o sofrimento e Deus. Uma coisa não coexiste com a outra. Se existe sofrimento, se conclui que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não haveria sofrimento. A questão é a seguinte: eu vejo muito crente entrando nessa conversa, tentando responder isso, tentando dar uma resposta, fugir dessa questão de alguma forma, respondendo mil questões ligadas ao livre-arbítrio. Não, mas isso aí é por causa da escolha humana, Deus não tem nada a ver com isso. O sofrimento é por causa do livre-arbítrio. O que acontece é que os ateus inventaram um Deus. Coloque na sua cabeça isso. Se você é ateu, está me ouvindo também, é para você também. Vocês inventaram um Deus. Quando o ateísmo inventa um Deus, você não tem obrigação de responder acerca de um Deus que eles inventaram. Está entendendo isso? Esse Deus, que é incompatível com o sofrimento, é um Deus que foi inventado. Ele não é o Deus da Bíblia. Eles falam que Deus não pode, mas o Deus da Bíblia é um Deus que simplesmente traz juízo a hora que ele bem entende e acabou. Na concepção do Deus da Bíblia, é um Deus que se revela no meio do sofrimento, no meio da dor, está tudo aqui. A gente não está inventando um Deus que é bom e por isso não existe sofrimento. O Deus que nós estamos defendendo é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é um Deus que se revela no meio do sofrimento. Tem coisa aqui que se ateu ler, ele apostata mais ainda. Não é verdade? Tá, mas e daí, se ele concorda ou não concorda, é um problema dele? Se ele acha que Deus não é compatível com o sofrimento, o problema é dele? Por que o idiota aqui vai gastar tempo em responder esse cara? Quer falar de sofrimento? Quem é o Deus que nós anunciamos como Salvador da humanidade? Não é Jesus Cristo? Sofreu ou não sofreu? Então, que Deus que a gente apresenta? É um Deus do sofrimento ou não é? Que se revela no meio do sofrimento, que sofreu mais do que qualquer um nesse mundo. Ai, não, é que Jesus não sofreu tanto para satisfazer a ideia divina que esses idiotas têm acerca de Deus. A outra questão que eu pergunto é, de onde que eles tiraram essa incompatibilidade? De que, qual foi a varinha mágica criada? Quem que criou isso? Quem que inventou isso? Que Deus e o mal não podem coexistir. Que Deus, de onde? Alguém sabe responder? Eu fico tão nervoso quando falo essas coisas. Fico na carne. Não, alguém sabe? Pergunta para ele, mas de onde você tirou isso? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando eu era punk, faz tempinho já, ouvia os caras falando de Jesus como um grande revolucionário. Porque Jesus foi um grande revolucionário. Eu ouvia aquilo e falava assim, tá, legal. Mas eu falava assim, tá, mas Jesus também é Deus, porque eu tinha sido criado no Evangelho. Os caras, não, isso aí foi a religião que inventou. Por quê? A Bíblia foi mudada? Eu falei, então tá bom. Como é que você sabe que Jesus foi um grande revolucionário? Porque a Bíblia diz. Ué, você não falou para mim que a Bíblia foi mudada? Não ouviram isso nunca na vida de vocês? Que ateu, comunistas, ateístas, desculpa, que tem uns comunistas que ficam bravos quando eu falo comunista, não falam isso? Que Jesus foi um grande revolucionário? Mas não foi Deus. Mas como é que você sabe que ele foi um grande revolucionário? Porque a Bíblia diz. Ou não? Se não é da Bíblia, tiraram da onde que ele é um grande revolucionário? Do Bhagavad Gita? Do Evangelho segundo Allan Kardec? Foi de lá que tiraram? De onde que tiraram? Da Bíblia. Da Bíblia. E os caras falam como se aquilo fosse uma moral, né? Jesus foi um grande revolucionário? Grandes bosta. Se ele não foi Deus, isso não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. Agora, você não pode pegar o Evangelho e escolher aquilo que você quer. Dizer aquilo que você acha que é certo e achar. Porque você percebe, em discussões teológicas, assim, os caras atacam a Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica mudou a Bíblia, mudou totalmente a Bíblia lá. Como mudou a Bíblia? Essa Igreja Católica lá do quarto século? Terceiro para o quarto século? E as cópias gregas que a gente tem é do começo do segundo século? É 300 anos antes da Igreja Católica existir? Como que mudaram? Se você compara as cópias do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do décimo, compara com essas cópias, é exatamente a mesma? Não há mudanças? E tem crente caindo nessa? E não acredita mais na Bíblia? Porque a Bíblia foi mudada? Quem que te falou isso? Adivinha? Um ateu? A palavra de um ateu tem mais autoridade que a palavra da igreja? Porque o ateu não mente. Quem mente é nós. Estou na carne. Botando no espírito. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os sete trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os sete trovões falaram, e não os escrevam. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele, toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Lá em Ezequiel 3, 1 a 4, também vai falar a respeito dessa questão de comer esse livro. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na terra, na casa de Israel e livre-me e diz-lhes, Diz-lhe as minhas palavras. O que é interessante nesse contexto de Ezequiel e de Apocalipse é o que está se falando aqui a respeito do Evangelho. O Evangelho é essa missão. Quando João come, logo em seguida, ele recebe lá no versículo 11. Então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Profetiza o quê? O Evangelho. O Evangelho é essa profecia que está sendo anunciada hoje, aqui, agora, e será amanhã, foi e será. Quando Jeremias também, Ezequiel recebe da parte de Deus, da mesma forma, quando ele come desse livro, ele recebe a missão de pregar, anunciar a palavra de Deus para todos os povos. Ok? Alguma dúvida a respeito disso? Então, essa passagem está dizendo a respeito do Evangelho que está sendo anunciado, que a igreja está anunciando. Eu e você estamos aqui. Apocalipse 11, o último capítulo. Capítulo 11. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. A figura de medir uma cidade nada tem a ver com determinar suas dimensões. Ela é um símbolo para separar uma cidade, ou para preservá-la, ou para destruí-la. Depois tem todo um monte de textos ali que você pode depois verificar em casa. No caso desta passagem, ela implica em proteção e preservação. A palavra grega usada para santuário é naos. Naos é usado no Novo Testamento para a igreja, a verdadeira morada de Deus, em contraste com o templo judaico. Lá em 1 Coríntios 3,16... Não sabeis vós que sois santuário de Deus, ou naus de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o naus de Deus, ou o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus, do Deus vivo, como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Efésios 2, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para naus santo no Senhor, o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. João recebe uma ordenança, mede aquela cidade. Né? Uma cana, e foi-me dito, levanta-te e mede o santuário de Deus. Quem que é o santuário de Deus? Eu e você. E os que nele adoram. Mas ele fala o seguinte, mas deixe o átrio que está fora do santuário, e não omessas, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Lá em Lucas 21, 24 também fala, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Vamos dar uma pausa nessa questão aí. Há duas coisas acontecendo aqui. Primeira é que João é incumbido de medir a igreja. Medir o santuário de Deus. Muita gente acha que literalmente isso aqui está se falando de um templo, literalmente, ok? Porém, no Novo Testamento, gente, o templo deixa de ser o que ele era no judaísmo. Né? Muita gente na igreja hoje ainda acha que tem essa inclinação a entender templo, essa questão do templo lá como uma forma literal. Pessoas que estão esperando de alguma forma que o templo de Jerusalém seja restaurado. Tem crente que ora todo dia para que o templo de Jerusalém seja restaurado. Porque acredita-se que quando isso acontecer, isso será uma prova de que o fim está próximo. Ok? E as pessoas ficam insistindo nisso, mas não há nada no Novo Testamento que implique nisso. O templo no Novo Testamento está se referindo a mim e a você. Eu e você. Deus não habita mais e não está mais interessado e nunca habitou de verdade em templos feitos por mãos humanas. O interesse dele agora é a mim e a você. Você e eu somos templo do Espírito Santo. templos de Deus, santuários de Deus. É aqui que nós adoramos agora. É a essa igreja que está sendo medida. Esse lado de fora que é medido é porque ainda virão muitos. Muitos ainda estão por vir dos gentios até que se complete o templo, o tempo dos gentios. Como eu falei domingo passado, ou retrasado, não lembro. Quando eu falei acerca disso. Domingo passado? Não, foi dois domingos que eu prego, né? Retrasado. Quando eu falei a respeito da questão dos remanescentes de Israel. Que Deus tem os remanescentes, mas Deus também tem os gentios. Os gentios vão completar o tempo deles. Israel também. Deus está de olho nesses dois povos. Os gentios, que somos todos nós, e os judeus, que foram os remanescentes. Preciso de água aqui, porque está falhando aqui. Agora vamos ler o contexto em que Jesus diz isso em Lucas 21. Quando Jesus fala essa questão de que os gentios pisariam em Jerusalém até que se completasse o tempo deles. Vamos ler lá em Lucas 21. É um pouco comprido, mas é para que vocês entendam do que Jesus está falando. Diz assim. Olha só, Apocalipse está falando a respeito desses gentios que pisarão no templo, no átrio, no lado de fora. Jesus fala desse templo, que Jerusalém seria pisada até que se completasse o tempo dos gentios. Olha o contexto. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornando de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer tantos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos serão odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando ouvirdes Jerusalém cercadas de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E olha, continuando, e haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verá vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? O que Jesus está falando? O que Apocalipse está falando? Isso não tem nada a ver com o templo. com o templo ser restituído. Pelo contrário, ele está dizendo que o templo seria destruído. E que os gentios pisariam Jerusalém até que se completasse o tempo. E aqui está falando que quando se completar esse tempo, seria o fim. É somente isso que ele está dizendo. Ok? Tudo isso eu estou falando para que vocês entendam o que ele está dizendo. Você não tem como ler o Apocalipse isolado do resto da Bíblia. Lembra quando eu falei para vocês que tudo aquilo que o Apocalipse vai dizer não vai de alguma forma contradizer aquilo que já foi dito nos evangelhos, nas cartas de Paulo, Pedro, Judas e Daniel? Ok? Tem um camarada que fica me apurrinhando na internet toda semana, lá mandando estudo de escatologia para eu refutar. Falei, espera eu terminar de pregar, depois nós conversamos. Já está rindo, né? Mas é isso mesmo. O cara fica toda semana lá. E teve uma lá que foi a pior de todas. Jesus falou assim, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. É bom que ele escuta o que eu estou pregando, que é dele mesmo que eu estou falando. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Sabe o que ele quis dizer com isso? Do arrebatamento secreto. Baseado nisso, ele disse então que um monte de crente vai sumir no mundo, vai ver Jesus, mas o mundo não vai ver Jesus. Só que o texto está falando que Jesus ia morrer. E o mundo ninguém não veria mais ele, mas ele depois ressuscitado iria se revelar para a sua igreja, que foi o que aconteceu. Eu falei assim, irmãozinho, você precisa urgente entrar num seminário teológico. Estudar contexto teológico, você precisa ler o texto inteiro, você não pode pegar um texto, isolar ele e aplicar onde você bem entende. Que é aí que a maioria das escolas teológicas erram. Você também não faça isso em nome de Jesus. Aprenda a ler a Bíblia. Quando lê a Bíblia, leia num contexto inteiro. Não isole isso. Porque é aí que saem as heresias. Falam que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque um dia alguém pega, isola um texto ali e aplica e acabou. Né? Vocês viram aquele texto que fala assim, não farás marca no teu corpo. Levíticos, sabe de cor, né? Não farás marca no teu corpo. E o que é legal é que esse cara que fala assim, não farás marca no teu corpo, ele não tem barba nenhuma na cara, assim. Carinha limpinha. Daí você fala assim para ele assim, então tá bom, leia o resto lá. Que lá no mesmo texto que fala para você não ter marca no teu corpo, fala também que você não pode fazer a barba. Tem um monte de texto também, no mesmo contexto ali, que fala um monte de coisa acerca que eu e você fazemos todo dia, e ele faz também, e que não podia fazer. Agora, o que é mais interessante nesse versículo é que fala assim, não farás marca no teu corpo em culto aos mortos. Em culto aos mortos. Alguém fez tatuagem pro tataravô que morreu? Não? Alguém desenhou a avó aqui na cara, no braço? Não? Então não tem problema. Ok? Tem traduções que parece a palavra tatuagem, que dá mais raiva ainda. Olha, se vocês verem uma Bíblia escrito tatuagem, você pode riscar tatuagem e escrever marca ali. Porque a palavra no hebraico é marca, não é tatuagem. A palavra tatuagem nem existia. A palavra tatu, para começar, tatuagem, vem lá do Havaí, né? Nova Zelândia? Isso que eu falei. O Havaí não é Nova Zelândia? Ali, ó, do ladinho. Do ladinho. Gogo até cultura. Eu acho que é 1921, se eu não me engano. Eu não tenho tatuagem, nem me preocupo com essa coisa aí. Vocês que estão devendo pro capeta que se virem. O preocupado aqui é vocês. Eu não tenho. Se tá, não tá. Eu só me preocupo com aquela parte do cabelo lá, né? Geralmente os caras vêm me encher o saco, falam do cabelo comprido pra mim. E geralmente é neguinho de igreja pentecostal, já percebeu? O cara pentecostalzão lá, com aquela roupa ridícula dele lá, vem falar de Jesus pra mim, né? E vem falar do meu cabelo. E eu falo assim, mas de que igreja que você é? Sou da Igreja do Fogo. Eu falo, tá, mas lá vocês falam em línguas? Falo. Mas fala todo mundo ao mesmo tempo? Falamos. O Espírito Santo desce lá, todo mundo fala. É, mas a mesma cara que está falando do meu cabelo, meu irmão, fala que você só pode falar um de cada vez. E tem que ter intérprete. E aí, como é que é o negócio? Não, mas isso aí... Ah, isso aí você faz o que você quer, né? Ah, isso aí você muda. A parte do meu cabelo você sabe de cor, mas a outra parte você já esqueceu, né? Estão procurando ainda? Na NVI tatuagem. Tá errado, NVI. Pouca vergonha. Tá errado. Não é tatuagem. Não é tatuagem. Não é tatuagem. Se você pegar um dicionário hebraico e procurar lá, não é tatuagem. Os eruditos nem concordam com isso. A palavra lá é marca. O mais próximo é marca. Não é tatuagem. É mentira isso aí. Pode apagar. Essa Bíblia aí pode queimar, irmã. Compra outra. Não, é só riscar ali, só essa partezinha aí, não dá nada. O que é legal assim de você estudar teologia é isso, sabe? Que você começa, você tem uma biblioteca na tua casa, aí você pega um monte de versão assim de Bíblia também, você lê, aí você fala assim, isso aqui é furada, isso aqui não é verdade, no original não diz isso, na cópia não diz isso, isso aqui é tendência. Quando o cara traduz lá, ele tem a tendência de às vezes traduzir aquilo que ele quer. É, tem até essa jaguarice. Por isso que é bom você estudar. Estudar. Teologia não é só para quem quer ser pastor, não, galera. Teologia também é para você crescer. Quando eu comecei a fazer um seminário, eu não tinha pretensão nenhuma de ser pastor. Deus me livre. Está amarrado, em nome de Jesus. Aí não adiantou nada. Mas eu não queria. Eu queria estudar, porque eu queria aprender. Você também. Faça um curso por correspondência, alguma coisa. Dá um jeito, mas estude. Continuando, então. Versículo 3. E considerei as minhas duas testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Há duas formas de você entender essa questão das duas testemunhas. Oi? Há duas formas de você entender essa questão das duas testemunhas. A primeira delas, que é a mais comum, é que se trata de Enoque e Elias. Muita gente afirma isso. Por que Enoque e Elias? O que aconteceu com Enoque e Elias? Foram arrebatados, ou seja, não conheceram a morte, e, portanto, eles virão à terra novamente. Ok? O que é interessante nessa tradução, nessa visão a respeito disso, é que, em especial, dois livros apócrifos, falam a respeito disso também, que é a descida de Cristo ao inferno, a versão grega, e o Evangelho de Bartolomeu também fala que essas duas testemunhas seriam Elias e Enoque. Ok? Eu não estou assinando embaixo dizendo que é isso. Estou dizendo que essa é uma visão a respeito dessa, uma interpretação a respeito desse texto baseado nisso. Que acredita-se que esses dois profetas seriam, então, essas duas testemunhas, melhor dizendo, Elias e Enoque. Ok? Mas a segunda, que é a que eu concordo mais, é que se trata da tipificação da igreja em toda a história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por quê? Então vamos lá, continuando. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Então quem são os candeeiros? A igreja. Ok? Lá em Apocalipse 1:20 vai falar sobre isso. Continuando, versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. A autoridade profética da igreja, assim como em Elias, que orou e desceu fogo do céu. Os discípulos conheciam muito bem essa autoridade. Você vê lá em Lucas 9:54, né? E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez. Então eles tinham essa noção de que sobre a igreja há essa autoridade, de que literalmente se orar para que desça fogo do céu, isso pode ocorrer. Quando tentaram fazer, Jesus falou, calma aí, segura a onda aí, cara. Eu não vim aqui matar ninguém, não. Eu vim aqui salvar e não destruir. Mas Apocalipse está dizendo, então, que a igreja tem essa autoridade. Versículo 6, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, assim como Elias também. Assim como Moisés no Egito também tinham essa autoridade de fazer as mesmas coisas. Versículo 7, e quando acabarem o seu testemunho, A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. Em Daniel, as bestas representam impérios. Paulo fala acerca desse tempo, lá em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 17. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vinda de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vinda. E pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ele estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, e aí continue em frente. Não vou ler o texto inteiro. Okay. Então, Paulo, ele fala a respeito dessa besta, desse ser que se levanta contra Deus, que vai tentar ocupar o lugar de Deus. Eu não sei como isso será. Quando eu era mais novo, falavam que era o Papa. Os caras faziam uns cálculos lá com os números romanos que estavam na cabeça do Papa, lá no chapéu do Papa, e tinha 666 lá. Aí depois vieram com a RG. Faziam uma soma lá com todos os números da tua RG, dava 666. Então você não podia usar RG do RG, porque daí era o número da besta que você tinha em você. Né? Agora não sei mais nem o que eles falam. Deve ser a Gólgota, Pipe. Deve ser eu. É, ou seja, falava esse tipo de coisa, ou seja, ninguém sabe. Não se sabe. Só sabe que quando acontecer, tentará tomar o poder, tentará tomar o lugar de Deus, o culto de adoração. Mas Paulo ele fala a respeito desse homem do pecado, que muitos chamam de anticristo e outras coisas mais. Alguém falou alguma coisa aí? Não? A respeito dessas duas testemunhas, continuando, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Os mártires são deixados nas praças de Sodoma, Egito e Jerusalém. Muitos afirmam que se trata da cidade de Jerusalém, literalmente, porém leia o que Hebreus diz, lá em Hebreus 13, 10 a 14. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, porém, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Quando Jesus é morto fora dos portões de Jerusalém, é crucificado no coração do mundo, no coração do sistema mundano, ele é crucificado lá, julgado, fora dos portões de Jerusalém, fora dos portões da religiosidade, ele é crucificado. Os mártires hoje estão morrendo nas praças, apedrejados por causa do testemunho do Evangelho. Não é a respeito de duas pessoas unicamente, mas a respeito de milhares de cristãos estão sendo mortos todos os anos por causa do Evangelho. E expostos seus corpos nas praças. É no coração do mundo, do pecado, do sistema do mundo, do coração de Sodoma, do coração do Egito, do coração de Jerusalém, a cidade apóstata, nas palavras de Jesus, onde Jesus é pendurado numa cruz para morrer por este mundo. No coração do mundo, a cruz é cravada. No coração do mundo, o sangue de Jesus é derramado pelos pecados da humanidade. Os mártires estão sendo mortos aos montes hoje, agora, lançados nas praças, no coração deste mundo pagão. A igreja tem derramado o seu sangue em nome do Senhor. O mundo olha para isto gritando vitória. Homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados, e os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. A igreja está atormentando esse mundo com o evangelho. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, Mateus 24, 9. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviu uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7 mil homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu, conforme Paulo, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por que eu digo que está se falando da segunda vinda? Porque está se falando de testemunhas que morrem, está falando de ressurreição, está se falando do encontro nos ares. Depois, em seguida, começa a falar lá no versículo 14, pula essa parte de 1 Tessalonicenses, eu já falei, né? Versículo 14 em diante. E passando o segundo ai, olha o que acontece depois desse momento. Eis que vem o terceiro, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se isso aqui não é a segunda vinda, é o quê? E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira, juízo, e o tempo de serem julgados os mortos, não estás falando de vivos, mas daqueles que haviam sido ressuscitados e estavam recebendo o julgamento, e o tempo da grande, e o tempo de e a pequenos e grandes, opa, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos. Se isso aqui não é o juízo, é o quê? Se não é a parousia, a segunda vinda é o quê? E aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraiva. Amém? Terminei. A visão se encerra. A visão fala, então, concluindo, a visão fala juízo da parte de Deus. Deus toca a terra para chamar a atenção. Olha aqui, ó, fique atento. Fique atento, porque virá juízo sobre a flora, virá juízo sobre o mar, virá juízo sobre a fauna, virá juízo sobre as estrelas, virá juízo sobre os homens, serão tocados. Os selados não serão tocados por esses espíritos. Mas depois fala das testemunhas, que as testemunhas serão mortas por causa do evangelho, serão expostas, serão a alegria desse mundo. Serão mortas por causa do evangelho, serão perseguidas por causa do evangelho. O destruidor virá e tocará aqueles que não têm a Cristo, mas não podem tocar aqueles que têm Cristo, mas que morrerão por causa do evangelho. E de repente, essas duas testemunhas ressuscitam e se encontram com Jesus nas nuvens. E o reino de Deus passa a ser pleno e o juízo de Deus vem sobre a terra. Se encerra a visão. Vocês viram por que há o problema de você ler a Bíblia cronologicamente? Porque aqui acabou. Então, o que resta aqui agora? Aí eles vão começar a ler tudo de novo. Vão tentar colocar em ordem cronológica. Aí vão se perder, porque se perde mesmo. Amém? Galera, desculpe porque o negócio foi corrido. porque realmente era muita coisa, certo? Mas é o seguinte, o esboço vai estar lá no site, depois lá com as pregações, para que vocês possam acompanhar melhor, beleza? Ok? Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu quero te louvar. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor, porque a tua palavra já nos adverte, Senhor, acerca das coisas que virão, Senhor. Nós não somos pegos de surpresa, Senhor, quando a gente vê esse mundo se acabando da forma como está, Senhor. Nós não somos pegos de surpresa quando a gente vê a perseguição que a tua igreja está sofrendo no mundo, Senhor. Nós não somos pegos de surpresa, Senhor, por ver, Senhor, que os sinais estão acontecendo, Senhor. Que a tua vinda está próxima, Senhor. Que é possível, Senhor, que a nossa geração presencie esse céu se abrindo, Senhor. Mas obrigado, Senhor, pela esperança, Senhor, porque mesmo que a sua igreja seja perseguida e talvez até morta, Senhor, a gente crê, Pai, que nenhum espírito contrário ao teu espírito pode tocar em nós, Senhor, porque nós somos selados pelo teu espírito, Senhor. Nós cremos nisso, nós apossamos da tua palavra, Senhor, porque ela é verdadeira, ela é fiel, Senhor, ela é nossa esperança, ela é nossa espada, Senhor, a nossa vida. E nós te glorificamos, Senhor, porque mesmo que a morte venha sobre nós, Senhor, nós cremos que nós iremos ressuscitar, Senhor, para esse dia, para esse grande dia que nós teremos nosso encontro contigo nos ares, Senhor, para viver para toda a eternidade juntamente contigo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E nós queremos aplaudir o teu nome nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Amém.